leve a sua atenção para a região acima do umbigo, a região do plexo solar. Respire profundamente. Ram. Ram. Ram.